sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Tá todo mundo tomando o Acabe para ter mais qualidade de vida, sem medo de comer o que quiser. E aí, já tomou o seu Acabe hoje? O verdadeiro Acabe é vendido apenas nas farmácias e casas de produtos naturais. Primavera baiana é verão em Goiânia, que look bacana. Oi, aqui é Cláudia Leite. A primavera verão chegou nas óticas Diniz. Primavera paulista, verão carioca, é o estilo que toca. Faça seus óculos solar com grau, pague em 10 vezes de R$19,90. Vem, vem que tem pra você também. Óculos solar com grau em 10 vezes de R$19,90. Vem! Pra te ver bem. O seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, uma melhor estação. Pra sintonizar. Alvorada Gospel, a melhor sintonia do seu rádio. 954. Rádio Alvorada Gospel. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. As mais pedidas. As mais imploradas. As mais solicitadas durante toda a manhã. As mais, mais da manhã. Fique ligado, fique ligado. De segunda a sexta, 11 da manhã. Aqui na Alvorada Gospel. 9h55. Olha pra mim, Deus. Eu preciso do teu olhar, Senhor.